Foz do Iguaçu vai receber um evento da IACA agora no mês de setembro, um dos congressos aí considerados dos mais importantes em termos de discussões jurídicas no mundo. O congresso, sim, é um dos mais importantes do mundo. É difícil, assim, avaliar e dizer que é o mais importante, porque nós não sabemos exatamente o que se passa em todo o mundo. Mas do Brasil, sim, com certeza é o mais importante. E a nona conferência da IACA, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, e inclusive com a participação de especialistas, de representantes de vários países. O que é que estará em debate neste evento agora em setembro no Hotel Bourbon aqui na cidade? Estarão em debate todas as formas novas de administração da justiça, a tecnologia, por exemplo, que está avançando e deixando todo mundo assustado, porque nós não temos nem leis para regular essa matéria, a corrupção, a ética no judiciário, a justiça em lugares distantes, como nós temos na Amazônia, onde há juízes que vão de barcas, viajam dias para atender comunidades ribeirinhas distantes. Enfim, é uma oportunidade assim única de pessoas de 30 países discutirem todas essas técnicas novas. E também a gente observa aqui que na programação, né, do evento, da conferência, estão confirmados já vários palestrantes, inclusive palestrantes do Brasil e do exterior? Sim, sem dúvida. Nós temos, por exemplo, o juiz federal Sérgio Moro, que vai falar sobre a administração da justiça criminal, com toda a experiência dele. Temos o presidente da Suprema Corte Administrativa da Suécia, que é o país mais transparente do mundo, né? O judiciário mais transparente do mundo, que vai falar sobre as relações com a sociedade, aproximação com a sociedade, sobre como eles procedem lá naquele país, que é assim um exemplo para o mundo inteiro. Temos grandes líderes mundiais de tecnologia, representante da Microsoft, um dos maiores conferencistas, Colin Hoot, vai falar, e brasileiros também, paranaenses também, como o desembargador Roberto Bacelar, que é um grande destaque aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, e outros tantos, né? E esse evento, ele acontece pela primeira vez aqui na cidade de Foz do Iguaçu, inclusive primeira vez no Brasil que acontece essa conferência? Exatamente, eu quis trazer para o Brasil. E surgiu a dúvida sobre qual cidade, poderia ser no Rio de Janeiro, poderia ser em Brasília, em São Paulo, mas eu achei que Foz do Iguaçu reúne todas as condições para atrair bastante estrangeiros, pelo potencial turístico, pela facilidade, pelos serviços, a infraestrutura é muito boa, a seriedade do trabalho dos que... Eu já tenho experiência, por isso que estou falando, né? A seriedade dos que prestam esses serviços todos, de tradução, turismo, organização do evento, por essa razão foi escolhido Foz do Iguaçu. E é um evento que acontece entre os dias 16 e 19 de setembro aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Qual que é a expectativa até de participação, né, quanto à quantidade de integrantes, de participantes nessa conferência? Sim, nós estamos calculando em torno de 250 pessoas. Já temos 30 países inscritos, vem delegações até das ilhas Fuji, que são as ilhas que, na verdade, eu confesso que eu nem sabia que existiam. Mas vem 5 pessoas de lá, 5 juízes e administradores judiciais. Portanto, Foz do Iguaçu, né, sediando mais um evento aí de grande importância. Quem está nos ouvindo agora, que é algum profissional da área de direito, que tem interesse em saber mais sobre as discussões, como é que pode fazer as inscrições para participar? As inscrições são pelo site, tudo pelo site. É www.iaca.ws. Aí tem em português, inglês, espanhol, tudo muito fácil, entra pelo site, há um pagamento de uma taxa de $150, e porque tudo não há dinheiro público nisso, tudo é financiado com a arrecadação e, evidentemente, temos também o apoio importantíssimo da Itaipu Binacional, que apoia todas as atividades de Itaipu, né? Então, por isso, é esse o caminho aí para a inscrição. Esperamos quanto mais pessoas do Brasil, melhor, inclusive para aprimorar o nosso sistema, né? E o evento terá discussões em inglês, português e espanhol com tradução simultânea, um evento internacional aqui em Foz do Iguaçu. Eu conversei com o Dr. Vladimir Passos de Freitas, ele que é presidente da IACA, a entidade que organiza esta conferência aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Dr. Vladimir, muito obrigado pela participação e sucesso no evento. Eu que agradeço, muito obrigado, espero contar com vocês aí no evento. Um grande abraço.